ligado quando tu gosta daquela pessoa. Mas a vida é uma via de mão dupla e acaba separando vocês. Vocês são muito diferentes, você não sabe se são a pessoa certa um pro outro. Ou se é a pessoa certa no momento errado, ou se realmente isso é errado, minha. Um oferecimento próprio do BG, assinado BG. Sua mulher que é apaixonada com o coração partido. Borges. Para de querer me impressionar. Disse até que me superou. Fala mal de mim pra tuas amigas. Mas você sabe que é mau caô. Eu jogo lean no meu copo, mas nem gosto disso. Joga Glock na cintura, mas nem uso isso. Um Rolex no pulso, eu não sei ver isso. Eu sou tão contraditório, baby, eu sei disso. Você acha que eu não sei? Tu de papo com teu ex. É melhor nós se afastar. Não vou brigar outra vez. Melhor deixar pra lá todas as histórias que a gente viveu. Se eu pudesse apagar, tirar da minha mente, eu já pedi pra Deus. Te vejo no explorar, ou nas fotos ocultas do meu celular. Tu prometeu mudar, mas eu conheci a versão 2.0 de você. Minhas joias brilham, mas não são suficientes. Pra curar minha dor, gasto 100k na corrente. Ando curtindo a noite com vadias quentes. Mas confesso, eu gosto de você. Para de querer me impressionar. Disse até que me superou. Fala mal de mim pra tuas amigas. Mas você sabe que é mau caô. Você acha que eu não sei? Tu de papo com teu ex. É melhor nós se afastar. Não vou brigar outra vez. Tell me, girl, do you know what love is?